Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta de semana mais uma vez com o nosso bate-papo musical. E como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, o melhor daquele repertório que não ouvimos mais nas rádios comerciais, nas rádios convencionais. Estamos aqui cumprindo essa missão. E o programa de hoje, né, como sempre, aquele desfile da música popular brasileira, da boa música popular brasileira. Atenderemos também a pedidos musicais, teremos o nosso papo nutritivo. E eu quero saber da Denise, então, que nós falaremos esta semana no nosso papo nutritivo. Pois é, Marquinhos, como no último dia 31 de agosto foi dia do nutricionista, então hoje eu vou falar um pouquinho no nosso papo nutritivo sobre algumas atribuições desse profissional de saúde. Já já eu volto. Então, parabéns às nutricionistas, aos nutricionistas, né? Porque há também homens nutricionistas. Parabéns àqueles profissionais que nos fazem mais saudáveis, pelo menos tentam, né? Se esforçam para isso, né? Muitas vezes a gente é um pouco rebelde, mas esse é outro papo. E para você entrar em contato com a gente com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, o envio do seu repertório, da sua lista com 15 músicas para o nosso especial do mês, é o bate-papo musical 1@gmail.com. Bate-papo musical 1@gmail.com. Vamos então abrir a parte musical do nosso encontro de hoje, ouvindo a voz bonita, possante, do Calbi Peixoto, cantando um dos grandes clássicos da seresta, A Deusa da Minha Rua. Compuseram Jorge Fará e Newton Teixeira. A deusa da minha rua tem os olhos onde a lua costuma se embriagar. Nos seus olhos eu suponho um sol doirado sonho. Vai claridade buscar. Minha rua é sem graça, mas quando por ela passa, seu vulto que me seduz. A ruazinha modesta é uma paisagem de festa, é uma cascata de luz. Na rua uma poça d'água, espelhos da minha mágoa, transporto o céu para o chão, tal qual no chão da minha vida, a minha alma comovida, o meu pobre coração. Espelhos da minha mágoa, meus olhos são poças d'água, sonhando com teu olhar. Ela é tão rica e eu tão pobre, eu sou plebeu e ela nobre, não vale a pena sonhar. Por ela passa seu vulto que me seduz. A ruazinha modesta é uma paisagem de festa, é uma cascata de Ouvimos na voz bonita e possante do Calbi Peixoto, A Deusa da Minha Rua. Compuseram Jorge Fará e Newton Teixeira. Essa canção teve diversas gravações e regravações. Se eu não estou enganado, a gravação original foi do Silvio Caldas. Lindíssima a gravação do Silvio Caldas. O Roberto Carlos também gravou isso, Nosso Nome Falha a Memória, 1973. Na sequência do nosso programa, vamos atender a um ouvinte que também participa com a gente há bastante tempo, o Orivaldo. Orivaldo pediu para ouvir com a Verônica Sabino, Loucas Horas. A composição é do Guilherme Arantes. morro de frio quando vou te ver. Sinto saudades quando estou longe de casa, lembro de você. Te quero, o mundo fica perfeito contigo. Nas loucas, nas poucas, nas loucas, nas poucas horas com você. Ouvimos com a Verônica Sabino Loucas Horas, do Guilherme Arantes, atendendo ao Urivaldo. Legal, Urivaldo, obrigado pela participação mais uma vez. Continue sempre aí participando, divulgando a gente. Mais um pedido também, agora desta vez do nosso querido Regivaldo. Regivaldo sempre participando com a gente. Obrigado, Regi. Ele pediu para ouvir com o conjunto Galo Preto, Estou Voltando. A composição é do Pixinguinha, João Pernambuco e Donga. Como ele mesmo fala, não podia ser coisa ruim. É uma trinca dessa de compositores. Vamos ouvir. Atendendo ao pedido do Regivaldo, ouvimos com o conjunto Galo Preto, Estou Voltando. A composição é do Pixinguinha, do Donga e do João Pernambuco. Regi, obrigado mais uma vez pela participação. Continue também divulgando a gente. O Regi fez o seu pedido e o Orivaldo também, pelo bate-papo musical 1,

Dois tempos. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Ouvimos hoje no nosso Dois Tempos o grupo musical MPB4. Eles cantaram de 1970, Lamento, composição do Tom Jobim, e de 1991, Virou Areia, do Braulio Tavares e Lenine. E se você quer ver algum cantor, algum artista, algum grupo musical focalizado no nosso Dois Tempos, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Na sequência, vamos ouvir com Carlos Lira, dele e do Vinícius de Moraes, Gente do Morro. Observem essa letra que é muito interessante. Só desce do morro quando em seu coração morreu na paixão mais linda. Quando

Somos uma só família, uma ilha feita de amor, feita de dor. Mas vejam bem que maravilha esta ilha está na trilha do seu lar, na sala de jantar, na vida escolar da sua filha, que quer crescer e amar, ao som daquele rádio que só com quatro pilhas vive a embalar o sono do bebê e da babá. Nós somos uma só tristeza, e a beleza é a nossa eterna namorada. A nossa casa é a madrugada por aí, sempre à procura de um lugar, sem hora de partir, um lugar qualquer de onde subir para o infinito astral, pelos degraus de um som, de onde se jogar, voar, sumir, quem sabe até morrer, sonhar, dormir. Procura de um lugar, sem hora de partir, um lugar qualquer de onde subir para o infinito astral, pelos degraus de um som, de onde se jogar, voar, sumir, quem sabe até morrer, sonhar, dormir. Do Vinícius de Moraes e do Mutinho, ouvimos na voz da Miúcha, Valsa dos Músicos. Uma parceria, digamos assim, na canção Sivuca e da Rosinha de Valença, violão e acordeon sanfona, né? Eu nem sei exatamente, mas enfim, a composição é do Sivuca. Vejam a maravilha, a obra-prima que ficou esta canção. Reunião de Tristeza. Vejam a doçura desta melodia e do arranjo. Estava presente a reunião de tristeza. Era noite, mãe velha cantava a canção de embalar. Tinha um rio, mas água por ele esqueceu de passar. E mãe triste esperava o seu filho voltar. Laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia. presente a reunião de tristeza. Em um galho sem folhas, um pássaro cantava sozinho. E o homem cansado da terra, o horizonte olhava. De uma casa pequena saíam crianças cantando, alegrando a tristeza que a vida nos dava. Continua presente a reunião de tristeza. Sivuca e Rosinha de Valença interpretaram pra gente a canção do Sivuca, Reunião de Tristeza. Muito bonita, muito doce, né? Como eu falei, melodia, arranjo e a interpretação dos dois. Muito bonito, muito, muito linda essa canção. Chegando agora na reta final desse nosso encontro de hoje, vamos fechar o nosso programa com uma das cantoras que eu gosto muito. Eu sempre falo isso aqui, da família, né? Família fantástica, família Caymmi. Vamos ouvir a Nana Caymmi cantando pra gente Meu Menino. A composição é da Ana Terra e do Danilo Caymmi. Se um dia você for embora, não pense em mim, que eu não te quero meu. Eu te quero seu. Você for embora vá lentamente como a noite que amanhece sem que a gente saiba exatamente como aconteceu. Se um dia você for embora e assim teu coração pedir, chore se teu coração mandar. Mas não esconda nada e nada se esconde. Se por acaso um dia você for embora, leve o menino. Se um dia você for embora, não pense em mim, que eu não te quero meu. Eu te quero ser. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. E eu quero agradecer a sua presença até agora comigo. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana. Quero convidá-los ainda a participar com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, o envio da sua sugestão do repertório para o nosso especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês, pelo batepapomusical1@gmail.com. Quero convidá-los ainda a divulgar o nosso programa, nossa emissora, e quero aproveitar e agradecer os e-mails recebidos com elogios ao programa, com palavras bonitas, carinhosas. Então, a todos vocês que ouvem e participam, e vocês que ouvem também e não participam necessariamente, quero mais uma vez agradecer pela audiência e por esse apoio. Na próxima semana estaremos de volta com mais um Bate-Papo Musical. Não sai daí, que ainda vem muita coisa legal para você. Até lá. Fiquem com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye. É. Bye. Bye. Aham.